Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Azila Cash! Tá maluco, rapaz? Se alguém ganhar, como é que vai pagar agora o negócio do prêmio? Aqui é Joel Suki e eu recebi macumba pelo Orkut. É. É tudo a ver, né, cara, com o tema de hoje. Pois é. Vocês vão ver o que é. É mesmo. Te ferrou, malandro. Ah, aqui é Telos e eu sempre arredondo o troco pra baixo. Putaria, viu, isso aí. O pior é que essa daí é verdade. Essa daí é verdade mesmo. Peraí, mano. Essa assinatura aqui está completamente diferente da Neném. E aqui é o Neto Mari e eu devo, não pago e nego enquanto puder. E no programa de hoje vamos falar sobre histórias de calote, rapaz. Puta merda, viu? Inclusive, levamos calote hoje dos participantes convidados, né? Pois é, meu. Ai, meu Deus. Vamos lá, e-mails. Ninguém está livre dos calotes. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. Do AzilaCast 2.0, hein? É assim. Inscreva para o AzilaCast, endereço é azilacast@azileitor.com.br. Siga o @azileitor no Twitter, atualizado agora, né, cara? Twitter do AzilaTor tá 100%. É, sim. Se você usa o iTunes, você tem um link aí embaixo, basta clicar e assinar o AzilaCast. E os downloads tem um link aí também, basta clicar, baixar o zip, descompactar o MP3 e escutar em qualquer lugar, nas caixinhas de som do celular. Em três formatos, né? Agora a gente disponibiliza aí pro pessoal. Ah, é, em três formatos de qualidade agora. A gente tá na loja do iTunes. Se você tem um iPhone, basta clicar no link lá do iTunes e procurar a gente lá no Pesquisas. Basta colocar AzilaTor ou AzilaCast que a gente aparece lá. E vamos lá pros recados do mal. Fazer uns agradecimentos especiais a todos os nossos amados ouvintes e leitores do AzilaTor, né, cara? Acompanharam aí o AzilaTor 2.0. E isso que é legal. Foi como a gente já tinha dito antes, o pessoal na véspera da estreia no Twitter, todo mundo na expectativa e tal. O site com recorde de acessos aí, logo na estreia. É, cara. Muita gente ajudando aí. Agradecer a todos, né? Não tem um nome especial, porque todo mundo tweetou aí, pediu pro pessoal acessar, recomendou, foi fantástico. Agradecer ao DH e ao Walter Pando, cara. E eu vou agradecer também ao Jota, porque muita gente falou mal dele. O cara também participou, teve originalidade aí nos comentários dele. Se você quiser participar, envie o seu e-mail para colaborador@azileitor.com.br. Diga no que você é bom, se você quiser escrever notícias pra gente ou artigos. Se você desenha, se você faz quadrinhos, você também pode enviar pra gente, que a gente vai publicar no AzilaTor, assim como a gente publicou o conto lá do DH, né, cara? É, pois é, o caso aí do DH é um exemplo do cara que tava acompanhando a gente, tudo. O cara disse que escrevia e perguntou se não podia colaborar escrevendo textos e tal. E é o que vai estar acontecendo. Vocês acompanharam a pequena vinheta no último cast, vai estar vindo coisas interessantes aí pro cast, pra quem gosta de leitura, ficção, pro cara que gosta de fantasiar, vai ter tendo novos quadros. No último podcast a gente disse que ia ter novos quadros e aos poucos ia passando isso aí pro pessoal. A partir da próxima semana, você que tá acompanhando o AzilaCast diariamente já vai ver que esses novos quadros vão começar a surgir. Algum desses quadros são feitos por fãs, né? É, com certeza. E é o que a gente diz desde o começo, cara, o AzilaTor, ele é totalmente comunitário. Sei lá, se você faz quadrinhos, se você tem uma história em quadrinhos que quer, que a gente ajude aí de alguma maneira, que quer dividir o seu trabalho conosco, é esse e-mail aí que você tem que mandar. Divulgue o AzilaCast também, né, cara? Pra todos os seus amigos. Pelo menos, né? A gente quebrando o galho aí de todo mundo, né? É, cara. Vamos ver a questão do vosso reino, né? Aí também. É, também. Você tem um amigo que não ouve podcast ou que ele já ouve, vicie ele no AzilaCast também. Agora, a campanha Acerte o Theolus. Olha aí, cara. Essa daí é até uma boa desculpa pra você viciar o cara. Porque o que é a campanha Acerte o Theolus? A gente vai deixar um link aí da postagem com todos os detalhes da campanha. Mas como é que ela funciona? Você vai fazer uma descrição, desenho, montagem, foto, seja lá o que você quer que enviar pra gente, sobre como você imagina que é o Theolus fisicamente. E o que é que o cara ganha com isso? A melhor descrição vai ganhar um box com os 3 DVDs dos melhores momentos dos Trapalhões, cara. Olha, e agora mudou a história, né? Que além do cara tá se divertindo, ele vai, ainda vai ganhar um prêmio fantástico, cara. É, pois é, com aqueles os Trapalhões, com aqueles programas clássicos, né, cara? Puta merda, muito o massa. O maluco lá do Nojento, né? É, cara, o Sargento Pincel. O Conrado, né? Conrado, cara. Puta merda. Aquele outro maluco lá que luta livre, como é o nome dele, um louro lá. Boi Marino, né? Pois é, bicho, Ted Boi Marino, só os clássicos pra você tá revivendo lá. Então você vai enviar essa descrição, ou desenho, ou montagem, ou foto. Vai anexar no e-mail e enviar pro azilacast@azileitor.com.br e vai colocar lá no subject, no assunto do e-mail, você coloca lá Acerte o Theolus. E a gente vai divulgar o vencedor no dia 8 de julho pelo Twitter e aqui no AzilaCast, sexta-feira, fique ligado. E vamos lá, temos um e-mail de voz de Caio Furtado, olha aí. Olha aí, bicho. E toca aí. E aí, pessoal do AzilaCast, beleza? Aqui é Caio Furtado e quero dar parabéns a vocês pelos excelentes casts que estão nos proporcionando. Na podosfera tava faltando um cast que fosse inteiramente nordestino, né? O sotaque, as histórias e as gírias que todos nós conhecemos, né? Oxi, sensacional, velho. Sou fã de vocês desde o primeiro episódio que eu vi. Histórias de colégio, se não me engano. É isso aí. E parabéns, futuro pra vocês e vamos à luta, velho. Valeu. Ele comentou aí do Histórias de Colégio, cara. Episódio clássico aí do AzilaCast. Esse daí vocês não precisam se preocupar que a gente tá elaborando uma continuação. É, cara, tem que ter o Histórias de Colégio 2. Será que vale um Histórias de Colégio 2 com o Easy Nobre? Olha aí. Se o dinheiro der, eu acho que vale. Olha aí. Então vamos lá. Primeiro e-mail, Lucas Rodrigues, sem idade, universitário, Recife, Pernambuco. E aí, galera doideira do AzilaCast. Primeiro eu vou falar que vocês estão fazendo trabalho massa. O AzilaCast é a diversão garantida da semana. O tema que quero sugerir é histórias de brincadeiras de pirralhos, ou até mesmo brincadeiras de pirralhos no São João. Olha aí, cara. A única diferença da brincadeira de pirralho pra do de São João é que no São João o cara brinca com fogos, né, e tal. É, a chance do cara se queimar é 300 vezes maior, né? E aquelas fuleiragens que rolam quando você tá inocentemente brincando com seus pequenos colegas. Casos que tem aqueles caras chorões. Também os ladrões, apelões e, claro, os grandes fazedores de merda. Já realmente o cara aí definiu tudo, viu, mano? Eu poderia dar nome aos bois nessa situação, mas não vou fazer isso. Aí ele envia uma história aqui mega gigantesca que a gente vai dar uma pulada e contar só no Brincadeiras de Pirralho no São João. Aí ele finaliza com um abraço a todos. O próximo e-mail vem de Caio Murilo, 16 anos, Curitiba. E aí, galera azilada, primeiramente parabenizo a trilha sonora do AzilaCast 22. Olha aí. É, méritos aí ao nosso maestro, né? Mega foda. Mando imagem anexo da primeira foto do emulador de Pokémon Pokémon Soul Silver, remake do Silver, que comecei a jogar após o cast 29, não sei de quem, né, esse daí, do dia 21/5, e acumulei já 136 horas de jogo até agora. Cast 19. Mas foi tu que digitou errado, é o cara que botou errado. É o cara que botou. Mas tudo bem, então o cara deixa 29 mesmo, se eu fazer o mal. Recomendo para vocês que usem mais adolescentes em caches. Não adolescentes babacas que gostem de restart, essas modinhas, e sim adolescentes que gostem de coisas, digamos, mais passadas. E aí que o cara prova que a gente tá velho, né? Porque eu não sabia que passado é uma gíria maneira, né? Pois é, cara. E fica uma represária ao Telos, que é o coroa, né, do cash. Em idade avançada, a gente vai cortar aí. Principalmente cash que envolvam coisas dos anos 80 e 90, como Sessão da Tarde, Jaspion, desenhos desse tempo. Totalmente contraditório, né, o comentário aí do cara, porque ele quer que a gente fale que são cash com caras novos. Que entendam da década de 80. Mas é um desafio bom. A gente vai tentar montar uma coisa nesse esquema. E ainda mais, ainda dou sugestões sobre podcasts de HQ, as quais eu entendo, são Marvel, sou asilado em Marvel. Olha aí. Entendo muito sobre Batman e sobre Superman um pouco. Abraço, pessoal, continue fazendo esse ótimo trabalho. Detalhe, duas gírias que aderi são cocotas e asilados. Olha aí, bicho, o tiozão Telos, né? É, popularizando aí as gírias cocotinhas, né, cara? É verdade. E o nosso amigo aí, Caio, também mandou um e-mail sobre E3, só que a gente vai resumir na seguinte forma que ele fala por muitos ouvintes. O episódio E3 ficou épico, tirando o vagabundo lá que falou mal do Shadow of the Colossus. Cara. E a gente não vai dizer porque já tiraram o couro do Jota, né? E... Pois é, cara. Mas ele é uma boa pessoa, ele é uma boa pessoa. Ele é gente boa, cara. É só porque os malucos estavam perturbando ele a manhã inteira com a parada da Nintendo. Só é. Ele tava defendendo. Quando foi na hora do cast, aí foi o Jota's Revenge, né? Foi, mas foi a vingança dele. Mas de maneira geral foi isso. Todo mundo gostou do cast da E3 e ninguém gostou do Jota. Ah, mas teve gente que gostou dele também. Ah, o Jota é gente boa. Não, é. Fiquei com raiva dele, não. Se vocês quiserem que o Jota volte a participar, envie asilacast@asileitor, volta Jota. O próximo e-mail é o do Gustavo Holanda. Fala, asilados. O site tá muito foda. Passei a madrugada do F5 no site pra ver o que estava por vir. Rachei de rir no podcast sobre namoro. Ainda teimo em ouvir o cast de vocês enquanto vou pra faculdade e fico passando vergonha no ônibus porque fico rindo feito abestado sozinho, ouvindo o Asila Cast no celular. Aqui em Goiânia, bens a Deus, não se tem o costume de ter o DJ no ônibus, mas de vez em quando tem um retardado com o celular ouvindo sertanejo. É, o sertanejo lá deve ser tipo o que é o forró, né, pra gente aqui. Pois é, acho que vou comprar uma daquelas caixinhas de som pra fazer o jabá da ZillaCast no Buzu, né? Aí ele tá totalmente apoiado. Se você comprar, grave aí que a gente toca o filme daqui. Vergonha alheia da porra de quem é DJ de ônibus. Olha isso. Mas não tem um cara que eu conheça que não seja puto com DJ de ônibus. É impressionante. Mas o e-mail aqui vem de William Larré, deve ser aí. Francês, né? É, com certeza, ó, bicho. Eu acertei, cara. William Larré, 23 anos, estudante em intercâmbio, Compagnie, França. Compagnie é tipo um país aí. País não, né? Uma cidade tipo diplomático, uma parada dessa, não, hein? Compagnie. O nome não me é meio estranho. Acho que alguma coisa interessante acontece lá. Mas beleza. Fala, galera do Asileito. Sou mais um que descobriu o cast de vocês pelo famoso post do Easy Nobre no Hoje é um Bom Dia. Olha aí, cara. Easy Nobre. Pra quem não sabe quem é o Easy Nobre, pra quem não sabe quem é o Hoje é um Bom Dia, né? Quem não sabe quem é esse mega blog se mata, né? Aliás, pra quem não sabe quem é o Easy Nobre, ele é o maluco que tava ontem no TT Easy Nobre e libera o anel. Você teve a curiosidade de saber do que é que se tratava, então. Tu deu IRT, tu, no Easy Nobre e libera o anel? Não. Eu dei. Desde então não perco um episódio e completei a maratona do Asila Cash em poucos dias. Bom, deixar a preguiça de lado e finalmente resolvi escrever pra vocês. E aí vale a dica. Muita gente ouve, é preguiçosa, né? Mas escreve. Não custa nada e tal. Você exercita o português, né? Não custa nada, cara. Escrever um e-mailzinho, um comentário. É, mano. Quebra o nosso galho, né? Gostaria de parabenizar o novo Asileito e todas as melhorias que vocês vêm fazendo aos poucos. Antes tarde do que nunca, né? Pois é, cara. Ficou muito massa e gostei dos novos quadros. Ri no cast de namoro. Só lembrei de uma frase que uma amiga minha falava quando a gente pega uma mulher feia. Ei, bichão, tá no inferno e abraça de cabeça, ó, puta merda. Chivaria, cara. Essa aí é estilo Betinho Love, viu, mano? É verdade. Tá no inferno e abraça o capeta. Eu acho que essa daí pega. O cast sobre a E3 ficou show de bola. O que falta é dinheiro pra comprar tantos lançamentos. Eu concordo contigo. O cara é francês, ganha euro e não tá dando a valer a gente, né? Pois é, cara. Para finalizar, gostaria de deixar sugestões de cast como o que você já fez por um amigo. Olha aí, bicho, esse aí o cara tem que separar, que esse aí com certeza dá um bom. É tipo Conta Comigo, né, o filme. Puta que pariu. Presepadas na infância, né, que tem a ver com brincadeiras, né, malaquice. É. E o quase que top de solicitações dicionário nordestino. Olha aí, cara. Como sou pernambucano e convivo com vários brasileiros de outras partes do país, sei muito bem o que é ter que traduzir tudo que eu falo. Olha aí, mais um defensor do nosso sotaque. E aproveite para espalhar o Asila Cash na França também, né? É, cara. Vai que pega, segundo o Telos, cocota é uma palavra francesa. Aí você depois responde pra gente dizendo se é ou não, né? É verdade. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Mas uma história de calote ali, quase recente, que eu tive, cara. Foi da Apple. A Apple me caloteou, bicho. Essa daí foi massa demais, ó, mano. Puta que pariu. Como é que a Apple caloteia alguém, mano? É, mas caloteou, mano. Eu acho que eles viraram top de mercado na honestidade, é? É, os caras são tudo honestos. É porque assim, mano, na época que eu comprei o meu iPod Touch, eu ia comprar por dois lugares. Eu ia, ou eu compraria na loja oficial da Apple, ou então eu ia comprar pela... Hadouken! Aí eu optei por comprar pelo site oficial da Apple, porque eu tinha certeza, mano, que a Apple ia me enviar um iPod da geração nova. A geração que tava era a geração 3 da iPod. Aí eu, não, mano, só por via das dúvidas eu vou comprar pela loja oficial da Apple, porque não tem nem perigo, mano, do bicho não vir o terceira geração. Aí eu comprei e tal, beleza. Aí no dia da entrega, tava com o vencimento, é uma parada dessa. É, vai, vencimento mesmo. Ah, mano, tava pra vencer o vencimento da entrega. Tava pra vencer o vencimento, tá bom. É, tá pronto o prazo. Tava pra estourar o prazo de entrega, o iPod. Aí o bicho chegou, mano. No dia de estourar o prazo, chegou o iPod. Aí eu, só a massa aqui. Aí quando eu abro, bicho, mano, o bicho é o segunda geração, mano. Puta que pariu, mano. Aí eu, meu irmão, mano, não acredito não, mano. Puta que pariu, mano. Aí foi foda, viu? O cara fica com vontade de tacar a porra no chão, né? Mandaram o pod, foi? Eles mandaram segunda, mano. E eu tinha comprado na certeza que eles iam enviar o da terceira. E o pior da história é que com um pouco tempo depois lançaram o quarto, né? O pior é isso aí, velho, da raiva, mano. Puta merda. Aí tu ficou mais atrasado do que já estava, né? Duas gerações, mano, atrasado. É, se fosse tu, eu tinha chorado. Chorou? Ah, eu digo que com 200 conto tu ainda consegue, né, esse bicho aí. Eu só não chorei porque afinal o bicho tava lá, né, o bicho é massa. Aí... que o bicho rodava o Street Fighter 4, né? É, meu. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Caloteadores me perseguem. É que história é essa aí do troco pra baixo, velho? Tu sempre repete, né? Como é? Tu é honesto? É, mano. É, mas vou guardar um tuas histórias. Um dos mais honestos, viu? Ah, aí já mudou o argumento. Um dos mais honestos, né? O calote que eu levei mais doideira foi na época que eu tava trabalhando em minha locadora. Locadora Zona do Poder e tal. Dos elementos que frequenta a locadora. A locadora de carro? Locadora de DVD. Bebedeira? De VHS, né? VHS, velho? Não, de DVD mesmo. Aí os elementos faziam o favor de alugar o filme e não pagar, ó. É. Que diabo é isso, mãe? Tu com um cara violento aí, cheio de amigo barra pesada, tu deixou um negócio desse? Galera chegava com o modo das desculpas. Não, eu tô sem dinheiro, minha mãe foi assaltada, não sei o quê. Não sei quem da família morreu. Teve um lá que só ficou ela viva. Matou a família todinha. Ah, mas pera aí, o cara alugava o DVD, chegava lá na cara de pau dizendo: não, eu não tenho como pagar, não sei o quê. Vocês acreditavam? Já aconteceu algumas vezes. Algumas vezes? Algumas, mano. Aí, mas a pessoa não pode matar a outra, né? E a DVD, DVD é o tipo da coisa que você só pode... sempre é cobrada depois que você a devolve, né? Então... E tu nunca chegou a contra-argumentar com esses elementos que se eles não tinham dinheiro, por que é que eles alugavam a porra do DVD? É. Aí a gente ficava lá batendo boca e tal. Já bem isso, mano. Fazer os outros besta tudo e tal. Acabava o cliente tendo razão, né? O cliente tem razão. A menina chegou lá, aí alugou o filme, aí... Ah, eu vou alugar aqui pro meu filho e tal. Pivetezinho. Mãe, aluga esse aqui. Esse aqui é... levou 3 filmes, né? É, Manoeli, né? Levou pra mim. Aí levou 3 filmes. Aí eu, beleza. Quando foi depois, a criatura chegou e... chegou a avó dela, ou a mãe dela, que é a avó do menino, né? Entregando o filme, né? A avó do menino e o menino, né? É isso. E o menino só pulando pro lado pro outro e tal, né? E tu lá no balcão com cara de poucos amigos, né? Ué, aí eu... E aí? Aí a véia disse que a mulher tinha morrido. Aí a véia... Tome o filme. Eu não sei o quê. Aí eu... Ah, mas tá com um débito aqui de R$12, né? Então, a senhora é a mãe dela, é... É, meu filho, sua mãe não tem nada a ver com isso, não. Botando o corpo pra fora, né? Tirando o cavalo da chuva, aí eu, não, mas... Ué, a senhora é a mãe dela, né? Que não, tu meu não filho. Disse que ela tinha botado a mulher como fiadora, mano, na hora que abriu lá a parada. Aí eu, não, meu filho, mas não tenho nada a ver com ela, eu sou eu, não sei o quê. A véia indignada com a filha, aí descontar em cima de mim, ó. Aí eu... Aí pronto. Resumindo, foi um calote, porque essa desgraçada bandida sem vergonha não pagou. Tu deixou a véia ir embora, mano? Quer dizer, a filha não voltou, passava lá, e aí, aquele negócio, né? Ei, babá, nada... tu cobrava aquele negócio fazendo a parada do triângulo com a mão, era só... É. Essa daí é massa, viu? Mas tu deixou a véia ir embora, mano? Deixei, mano. Mas tu é um comerciante mafioso muito do fuleira, mano. Tu aceita um migué de uma senhora de idade, mano. E tu quer que eu faça o quê, mano? Tu não disse assim, minha senhora, respeite meus cabelos brancos também. Como é que a senhora faz um negócio desse comigo, mano? Dava um esculacho nela, mano, e tal. É, era pra ter ligado pro Alcione, mano, que o Alcione resolveu isso aí. Tu sabe qual é o problema dos negócios da tua família, mano? É porque nunca botaram o Alcione pra administrar essa parada, mano. No dia que o Alcione administrasse algum empreendimento aí da tua família, mas tu ia ver como é que o negócio deslanchava. É doido. Aí eu só sei que a criatura foi-se embora. E ficou por isso mesmo. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Teve um calote de venda, mano, que minha mãe levou quando ela foi comprar um conversor digital pra... pra TV dela. Ela tinha ido no centro da cidade pra comprar um conversor digital. Aí beleza, né? Começou a pesquisar. Aí ela foi lá pra comprar esse conversor aí. Não sei o que, vou comprar um conversor digital. Assisti uma imagem bem limpinha e tal, não sei o que. Aí ela entrou na loja, aí o vendedor começou a dar um migué pra ela, né? Esse conversor aqui é bom e tal. Sua televisão vai ficar bem limpinha, imagem de DVD. O mais doideira, né? Imagenzona HD ali. Esse daqui vai fazer a senhora feliz. Aí. Até ela descobrir, né? Aí beleza, ela comprou. Chegando aqui em casa, quando eu chego do trabalho, aí eu, cadê, mãe? Comprou o conversor digital? Ela, comprei, tá aqui e tal. Mas o bicho nem ligou. Eu tô achando meio estranho, porque a imagem não tá muito boa. Dá uma olhada aí. Aí quando eu olhei, uma imagem toda quadriculada, zona. Diabo, é isso aí, velho. Mas tipo, a imagem poligonal, é uma parada dessa? É, velho, aquelas imagens tipo como de baixa resolução, que você aumenta, as bichas tudo quadradona ali. O diabo de putaria é essa, velho? Aí quando eu olhei, mano, o conversor digital não era digital, ó. E era o quê, mano? Porque o cabo que os caras tinham enviado, mano, não tinha entrada de imagem digital, mano. HDMI. É, o HDMI. Que o HDMI é que passa a imagem digital, né? Aí o conversorzão todo analógicozão, ó. O diabo é isso aí, mano. Vendedorzão malaca e tal. Isso aí é foda, viu, cara? Mandar um conversor analógico, mas porra é essa? É, imagem. Imagem zona toda pau. É isso, velho. E o massa que a imagem faz é piorar, né? É, velho. E a televisão normal não é toda quadriculada desse jeito aí, né? Sim, mano. Mas tirei o teu capacete do Darth Vader pro cara poder entender o que tu fala, porra. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Aí, beleza. No tempo que a gente jogava Magic, rolava um comércio muito grande de cartas, né, e tal. Era o que movimentava o dinheiro da galera. Aí tudo bem. Aí tinha um colega nosso, que eu não vou citar o nome, porque essa jogada aí do cara foi uma burrice e esperteza, né? Mas vamos dizer apenas que ele é o senhor A. Aí beleza, né? A gente ia final de semana pra uma lojinha que tinha onde o pessoal se reunia, né? Pra trocar carta de médico e tal. Aí esse bicho, ele veio da loja se achando, né? O garotão e tal. Porque pra quem joga médico, ele tinha pegado uma carta tipo fodástica, uma carta que o cara pagava 2 manas e o monstro era 10/10, tinha iniciativa, atropelar. Era uma carta zona impossível. Aí o cara, caralho, mas como foi que tu conseguiu isso? Ah, dei só 2 raras lá, 2 cartas raras pro cara. Peguei uma porrada de carta massa. Nesse bicho só com as cartas zona violenta, né? O cara, caralho, mano, tu se fez, quanto foi que tu gastou aí, né, mano? Uns R$30 só e tal. Sendo que o comédia, mano, era porque as cartas, o símbolo da expansão dela, era tipo um ovo quebrado, né? Cara, expansão aqui estranha, mano, um ovo quebrado, mano? Porra é essa, né? Na época a gente era até meio novo, né, no jogo, eu acho. É. Mas até então, tudo bem, né? Aí o cara achando estranho, aquela roubalheira e tal. Aí diz aí, mano, que depois no mesmo dia ainda, na mesma tarde, o cara descobriu, mano, que essas cartas que o cara tinha pegado eram chamadas cartas Engrowed, que é tipo carta que a negada cria de putaria, mano. Tipo umas cartas que é assim, o cara, a carta tem travessia de calça jeans. A carta é tipo assim, aquela carta do Chuck Norris, né? Pois é, mas o cara com a carta lá do Chuck Norris no baralho. Tinha uma carta lá que se ele causasse dano no cara, o cara era obrigado a fazer uma dancinha lá. Aí o cara, ei, meninão, mas tu é doido, né, mano? Porra de carta é essa, mano? Aí o cara descobriu que as cartas eram falsas, né? E passou o resto do dia frescando com o cara que tinha levado um calotezão foda e tal. O cara, ah, mano, tá muito burro, mano, e tal. Aí beleza. Aí quando é no outro dia, né? O Isaías chega lá em casa pra jogar. E aí, mano, consegui umas cartas massa aqui pro meu baralho. Vou testar. Isaías, o retorno, né? Cara, bola, Isaías. Vou jogar aqui e tal. Aí o Isaías pega e baixa a carta do Chuck Norris. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! fugiu? Sim, a história do deck, o Isaías pode considerar um calote, né? Que o Isaías ganhou um deck de Magic meu. Ah, eu sei que o Isaías, ele dá calote até nos meninozinhos de 12 anos, mano, com carta de Pokémon, mas ainda é as falsas, mano, ainda. Não, mas o Isaías... Emprestei a porra do deck, ele disse que até amanhã e até hoje, né? Já faz 12 anos, né? Sendo que o Isaías e o Thelma é um caso à parte, porque eu mesmo só o Thelma que não percebe o código, mas toda vida o Isaías chega assim, ei, Thelma, empreste isso aqui até amanhã. Então, beleza, vai lá. O Zé nunca devolve, mano. O Zé aparece no outro dia lá na casa do Theo. O Theo, cadê, mano? O Zé, o quê, mano? Ah, meu deck. Deck? Pois é. E fica desse jeito. MP3 foi na mesma história. O First Quest foi do mesmo jeito. E várias outras. Não, esse First Quest aí, ele literalmente roubou. Ixi, o First Quest. Não, mas não. Ele pediu, ele te pediu emprestado por um dia e foi o mesmo final. É. O meu irmão, ele recebeu um calote hoje. É, especialmente para o programa, né? Foi, mano. Esse bicho foi visitar o Isaías só pra gerar assunto da pauta, né? Daria, meu, que ele tava no curso de design. Aí ele decidiu trancar o curso, né? Cancelar o curso pra poder fazer um cursinho pra estudar pra concurso, né? Aí beleza. Aí ele, vamos lá, trancar essa porra aí. Aí quando chega lá, ele, não, eu tô querendo cancelar o curso e tal. Aí a mulher cheia de migué, mano. É, não sei o quê. Intrancável, né? Por que é que você tá querendo cancelar o curso e tal? Seu futuro tá aqui. Aí ele, não, mas é porque eu tô querendo cancelar pra poder fazer concurso aí, eu quero... Se eu fosse ele, eu tinha dito, rapaz, tem um colega meu ali, total, que ele é designer e tá morrendo de fome. Aí ele disse, aí a mulher disse assim, não, mas vai que você não passa na prova, já mandando ali... O que é o mó paia, né? Vai que. Agora o resultado do cara, né? Pois é, velho. E tu sabe que maldição de atendente de curso pega, viu, bichão? Aí ele, ah, mas eu quero cancelar isso aí mesmo, não sei o quê. Aí a mulher foi lá dentro. Aí quando ela voltou, ela disse, não, mas o sistema de cancelamento só tá liberado amanhã. No dia 10 de julho. Aí no dia do vencimento, do pagamento do curso, ó. Malaca. Aí é uma malaquice zona foda, viu? Calotezão violento. Agora, concurso, mano. Já que tu falou aí do concurso do Joab, os concursos também dão calote no nego, viu? Porque antes de eu me estabilizar no meu ofício atual, eu me arriscava em concurso aí direto, né? Sendo que eu já passei, macho, em 5 concursos. 2. Dos 5 que eu passei, uns 3 me deram calote. E 2, quando chegou lá, não era a função. Vamos dizer, teve um lá que eu passei, mas numa mega empresa zona federal aí, que se o cara passa nessa empresa, pronto, mas o cara tá feito na vida, né? E beleza. Eu passei no concurso dessa empresa e tal. Aí quando eu passei no concurso dessa empresa, eu já tinha passado em concursos anteriores. Já tinha passado no da PM, dos bombeiros, e nunca que me chamaram, mano, pra essas porra aí. Pior que eu passei um dos correios também, nunca fui chamado. Mas pode chamar ainda, então, cara. Chamado foi porra, porque depois de 2 anos o concurso caduca, mano. O cara foi fazer um protesto lá na frente da praça da polícia e tal. Aí, cadê? Mas não sei o que, os caras, não, mas a gente vai chamar. Aí fizeram, foi outro concurso. Pegaram mais outros bestas e não chamaram a negada. Ah, mas pois bem, aí eu fiz esse concurso pra uma multinacional zona foda aí. Uma das empresas que gera maior nível de lucratividade para os acionistas, né? O cara, né? Eu passei agora, tô feito na vida. Só que eu ainda tava receoso, né? Não, mano. Concurso aí e tal. O cara passa, esse filho da puta não chama, não vou me animar, não. Aí tudo bem, né? O cara lá e tal. Aí diz aí que chega a carta, ó, convocando o cara aí. Vixe, meu irmão. Convocaram o nego aqui pro treinamento, ó. Vixe aí. Agora. A hora é essa, ó. E o legal, mano. Porque quando você tava no treinamento, você já recebia. Aí. Cara, vixe, meninão, agora a hora é essa, né? O cara comprar um carro aqui e tal. mudar de vida, entrar nos crediáriozão aí doideira, né? Crediária. Aí, beleza. O cara foi pra aula na inaugural e tal, o pessoal dando os parabéns lá pra quem entrou e tal. Aí os caras dizendo, ó, mas vocês vão entrar aqui, só que é o seguinte, a gente vai dar o treinamento e vocês vão começar na em 2014. Vocês vão trabalhar na sede que a gente tá implantando aqui no estado. Sim. Foi por isso que a gente abriu o concurso e tal, pra vocês trabalharem lá. Aí o Malaca perguntou, sim, mas como é que tá lá a indústria e tal? Não, já tá levantando lá e tal, o prédio, a área onde vocês vão ficar daqui pro final do curso já tá concluída, podem fazer o curso na tranquilidade. É beleza, né? O cara, cursozão lá de alto nível e tal, material de alta qualidade. Cara, já todo garotão, né, lá dentro. Feliz, foi tu. Eu fiquei, tu é doido, macho. Eu tô dizendo, eu tava me vendo com a vida feita, mano. No curso, dando gás, o curso era só meio expediente, o cara ganhando uma bolada absurda, né? O cara já quase um manel de nível de playboy. Aí, beleza, aí o pior é que o curso tava previsto pra ser 2 meses. E tava encerrando os 2 meses e o cara naquela apreensão, né? Que não vinha mais ninguém da empresa lá falar com o cara e ninguém via a sede do órgão público construída por aqui. E o pessoal já naquela apreensão, né? E beleza. Aí chegou. Aí chegou o dia da conclusão do curso, né? O curso, mano, foi realizado pelo Senai, né? Que o Senai existe em todo o Brasil, né? E o curso era realizado no Senai e vinham de vez em quando alguns funcionários desse merga órgão público aí pra dar umas notícias pro cara, beleza. E na conclusão o cara esperava isso, né? Que tivesse alguma cerimônia, os caras fossem encaminhando a negada, né? Pois é, fosse encaminhando a negada, não, traga umas carteiras lá de trabalho e tal, não sei o que, beleza. Mas eu sei, mano, que chegou no dia da formatura da turma, mano. Os caras só mandaram a gente preencher uma ficha lá. Aí disseram pra negada é o seguinte, ó, vocês vão pra casa aí. Vocês vão continuar recebendo e quando já tiver as obras lá concluídas, vocês vão ser chamados. Aí esse bicho fingiu que deu um espirro e falou bem rápido baixo. Mas isso não garante que vocês vão estar empregados. Aí, beleza, falou, sei o que e tal. Aí o cara, pera, mas como é que é essa parada aí e tal? Aí, não, porque vocês sabem que o treinamento ainda é uma fase eliminatória, né? Esse bicho já fechando a porta, né? Pois é, o treinamento é uma parte eliminatória do curso e tal. E mas vai ter uma vaga pra todo mundo. Esse ramo que vocês estão entrando, vocês acompanham aí noticiário e tal, não tem errado, não. E o cara ficou mais tranquilo, porque o malandro disse que ele ia continuar recebendo a remuneração. Beleza, estando em casa esperando sua ligação, não. Aí foi. Foi tipo uns 3 meses, na maior maravilha, ó, o cara em casa deitado, ia só ali no banco, aí sacava a grana, ó, a maior alegria do mundo. Aí, é muita esmola, o santo desconfia, mano. Não, o cara nunca esperou que ia levar uma quengada dessa, mano. Aí beleza, aí após 3 meses e tal, o cara na maior alegria, aí o dinheiro parou de entrar na conta, né? Na verdade, não era nem conta, era tipo uma ordem de pagamento. O cara chegava lá no banco X, com o CPF deles, ó, oh, quero meu dinheiro. O cara, opa, na hora. Aí o cara chegou... Quero meu dinheiro. Aí, né, vim pegar aí a verba e tal, aí, né, tem verba esse mês não. O cara, como é que pode, meu, dinheiro atrasando, nunca atrasou. Aí, né, ligue lá pra empresa e pergunte, porque não mandaram nada não. E nisso, o cara tinha feito contato com o pessoal do curso, que o cara já tava meio que desconfiando que ia rolar uma malaquice, né? E o cara unido é mais vantajoso, né? Porque ele sabia se alguém tinha levado calote e tal, como é que tinha sido. Aí o cara ligando pros caras, ei, mano, não sei o que e tal. Teu salário entrou, né? Teu salário entrou aí. O cara, vixe, meu irmão, entrou não, ó. Como é que a gente faz e tal? Ah, vamos lá na empresa atrás desses meninão que essa negada aí vai querer ganhar o cara no queixo, ó. Só os caras tudo de cartaz, né? É, pois é. E o pior, mas que é a empresa, é uma empresazão grande, o nego não passava nem da portaria, mano. O cara chegava lá, aí os seguranças, ei, meninão, vai pra onde? Não, falar aqui com RH e tal. Rolou um desentendimento, não, senhora marcada, o cara não passa nem dessa risca aí, não. Pode ir voltando. Segurança ali é do tamanho do Sagat, né? É, e era dois. O naipe do Sagat ali. Vixe. Aí eu sei que o cara conseguiu falar lá com a mulher do RH. Ela inventou lá, trouxe o edital dizendo que o órgão lá tinha a obrigação de pagar o período do curso e os meses que o cara passou no curso, uma quantidade equivalente, mas que o órgão não se comprometia a cadastrar os caras. E disse que é porque o órgão que estava sendo criado aqui, a filial, ainda não tinha sido concluído. E nisso é um órgão muito grande, estava sendo acompanhado a construção dele pelos telejornais, e realmente ainda eu acho que hoje essa porra ainda não foi concluída mesmo, não. Aí disse, não, pra vocês fiquem acompanhando aí e tal, e assim que tiver concluído, a gente vai estar chamando o pessoal. Agora ninguém pode apagar, né, durante esse período e tal. Enquanto isso, né, morre de fome, de nada mais. Eu sei, mas que isso faz uns 5 anos, mas por baixo, nunca chamaram ninguém, acho que vão ter que abrir outro concurso pra essa porra, e foi um calotezão federal. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Agora, outro calotezão de vendas ali que teve. Um amigo meu que foi comprar um 360. Ah, mas aí o cara rapidinho passa enrolado, né? Aí o cara foi comprar um Xbox 360 e chegou lá pro vendedor. Aí na época tinha sido lançada a placa Falcon. Eita, era porra. A placa mais atual, né, do Xbox 360. Que não quer dizer nada, né? É, porque o Xbox 360, ele, antes do Falcon, tinha a placa Zephyr, que tinha o problema das 3 RLs, né? As 3 luzes do mal ali. Que... luzes das trevas. É, as 3 luzes das trevas. E queimava o videogame nessa placa. Aí diziam que a placa Falcon era melhor e não dava esse problema. E dizem até hoje, né? É. Parada aí. O cara chegou lá no vendedor, aí, esse Xbox aí é da placa Falcon? O cara é. Aí não tinha como o cara saber, né, na época. Não vem dizer não, nada. Vem nada, mano. É doido, né? É só no olho, né? O cara dá uma olhada assim aí, vixe, mas deve ser a Falcon, mano. Pelo ano de fabricação e olhe lá. Aí o cara chegou, não, mas é a placa Falcon, não sei o quê. Vamos dar uma jogada aqui. Aí nesse vamos dar uma jogada aqui. Vamos já sair com ele debaixo do braço. O cara jogou, mano. O cara ficou tão asilado que saiu com o bicho em mãos já. Coitado. Chegou em casa, ó. Não deu 3 meses, o bicho deu as 3 RLs. Mentira, mas foi tu que vendeu esse 360 aí, mano. Não, mas eu vou contar essa história aí, tá vendo? Foi tu, mano. Esse bicho aí, se for pra entregar, eu digo que foi o Dinho, hein, esse meninão aí. Aí, mano, cara, puta que pariu, eu não acredito não. Aí o cara levou pro conserto, mano. Aí o cara olhou assim, na hora que o cara chegou na porta do estabelecimento do cara pra consertar, aí o dono falou assim, vixe, mano, passou aqui uma catingazinha de merda e tal. Aí beleza, né? O cara chegou com o Xbox. Aí quando o cara abriu, vixe, meu irmão, esse teu bicho aqui era um Zephyr, ó. Aí o cara, mentira, o cara me vendeu como Falcon, não sei o quê. Aí o cara, tu é doido, é Zephyrzão. Só dava pra saber quando o cara abrisse, né, e visse a placa. Aí imagina a cara do estampado, né, Zephyr. É. Imagina a cara do vendedor. Vixe, meu irmão, fudeu, né? Tu comprou um Zephyr, mano. O que é que tu queria? Ah, o vendedor ali já tinha ganhado dele ali, aí pronto. O cara acabou na merda ali com esse Xbox aí. Eu ainda digo mais, mano. Se for quem eu tô pensando, mano, o cara ainda hoje é fã de Xbox 360. Só que esse bicho tem 2, mano, em casa. Que é porque o cara sabe que em algum momento uma porra do Xbox vai queimar, ele já deixa outro lá no calibre, né? A placa Jasper já tá boa, mano. Não tem esse problema, dele. É, porra. Mas tem algum que não tenha mais problema mesmo hoje em dia? Tem não, mas isso aí é 5 meses de uso, bicho papoca, mano. Eu não vou dizer em outros estados, que eu não sei como é que é nos outros estados. Agora aqui em Fortaleza, que é quente, que só uma porra, mano. É caixão, mano. Não, mas eu acho que a Jasper, ela tá normal. A Jasper tá tranquila. Por que que tu acha? É porque até agora não apareceu ninguém ali com essa história de 3RL, não, que ele queimou. E a Microsoft tá pagando os caras pra encobrir, mano, da Jasper pra gente. E tu conhece algum que tenha hoje em dia, mano? O Dima tem um desse. Ah. Eu não tô dizendo, mas que o Dima tem 2 porque... fatidicamente, a não ser que o pessoal esteja adotando a estratégia Jean, né? De ficar comprando de dois e revezando. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Agora, outro calote também, fuleira, mano. Videogamer. Não, não, esse aí é no âmbito profissional ainda, que ocorre mensalmente lá no trabalho, mano. É uma putaria do sindicato, mano. Todo mês, macho, o cara vai receber lá o dinheiro dele, né, e tal, vai pegar o contra-cheque. Aí todo mês, macho, é dito e certo, tem entre 30 e 50 conto lá descontado. Aí no contra-cheque vem só assim, desconto, 50 conto. Aí o cara chega lá pro chefe do RH e... desconto, ei, meninão, o que é isso aqui aí? Ainda rima, né? É. Aí não, sindicato aí. O que diabo é isso? Eu paguei esse bicho mês passado, me cobraram de novo. Bicho, mano. Te dizer que na empresa que eu trabalhei tinha essa parada aí também, ó. Aí eu indignado, meu chapa, eu entendo de lei. Pois é, o sindicato, o cara paga uma vez por ano. E já tem uns 6 meses que eu tô pagando essa porra, mano. Já tem quase 300 conto meu na mão. Sindicato. Já tá segurado há 5 anos. Macho, aí o pior, mano, que a porra do sindicato não faz nada, mano, pelo cara, mano. Ah, porque é nada, mano. E o cara sabe que isso é ilegal, mano. Aí o cara vai falar com o responsável lá do RH e o cara vê que talvez o responsável do RH não tenha nem culpa, mano. O cara não sabe nem pra onde é que vai, mano. O cara, sim, meu chapa, mas como é que eu recorro e tal? Isso aqui tá errado. Rapaz, mas é só 50 conto, mano. Deixa pros caras, mano. Deixa pra me dar aí, mano, 50 conto por mês que... Só 50, ué. Só 50, ué. Ajudar o cara, pois né? Pois é, mano. Aí isso aí gera indignação, zona federal lá no pessoal do trabalho, mano. E é de todo mundo? É de todo mundo, mano, essa porra aí, mano. Vixe, mano. Esquemazão fudido aí, mano. Então eu vou arrumar uma parada dessa pra mim. Tinha umas 50 contas, uma porrada de jeito. Vixe, tu abriu um sindicato. O pessoal ficava com medo de reclamar e ir atrás, porque podia haver um remanejamento, né? E já que o cara não podia ir pra fora, né? A negada, não, bichão, mas tu tá falando demais, vamos te transferir ali lá pro... Tem um setor lá que é tipo o sucateamento, né? O cara em 15 dias pega tétano bem rasinho. Eita, é, o cara é bichão, mas tu tá falando demais, pois tu vai falar agora lá no... Sabe aquela cena do Tropa de Elite 1 que o... Aquilo dali mesmo. O cara rebola o Matias naquele... É aquele setor aquela ali, mano. O cara reclama demais, a negada não pode botar o cara pra fora, é bichão. Pois a gente vai quebrar o teu galho aqui. Aí tu vai assumir o posto lá tal. Aí o cara chega lá, mas naquele estilo, mano. Aí o cara olha, seu rádio é aquele ali. É o cara com um rádiozão da Segunda Guerra, mano. O cara chega pra ti e diz, essa pica dá mais bia, essa pica é das pia. Aí esse é o mérito do cinema nacional, porque como o cara já viu como é que a banda toca, o cara tem que ficar na dele e tem que fazer rir, né? Pois é. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Aí, mano, antes de eu arranjar um emprego decente, eu me arrisquei em vários outros empregos por aí, né? E teve uma época que eu trabalhei num escritório de advocacia. Eu lembro dessa época aí, ó. Não, mas beleza. Aí fica um recado pra quem é estudante de direito e tal, que pensa que quando o cara se formar, vai entrar no escritóriozão federal, né? Mar de rosas, né? É, o cara vai sair, eu vou lhe processar, seu filho da puta, não sei o que e tal. Pra quem não sabe, normalmente quando o cara começa na área de direito, o cara entra na área de cobrança, que foi mais ou menos onde eu fui trabalhar nesse escritório de direito. O escritório tinha várias áreas e dentre elas tinha a área de cobrança, que era basicamente o seguinte, o malaca fazia uma compra em alguma loja e não pagava, né? Dava o famoso calotezão do mal. Ah, pois é, o Miguel. Aí a loja entrava em contrato com o escritório e dizia, ó, o meninão ali tá me devendo 15 mil e eu já dei como perdido. Vocês, vamos dizer assim, o que vocês recuperarem aí do dinheiro desse malaca, eu dou 30%. Aí beleza, né? Aí eu fui trabalhar com essa parada aí, ó. Cheguei lá e tal, morto de iludido, né? É, escritóriozão de advocacia e tal, cara, moral. Obrigaram o nego a trabalhar de gravata, né? E tudo mais. Aí era uma merda dessa. Eu sei, mano, que era divertido, porque você trabalhava diariamente só com cara malaca, né? Porque o cara que é caloteiro profissional, ele sempre é aquele cara mais carismático, né, e tal. O cara que tem uma lábia boa. É estilo Theo, né? Pra tu... Cara com os miguezão doideira. A mecânica de trabalho do cara, o cara tinha a carteira dos inadimplentes, né, que era... Cada cara que tava devendo aí na praça e tal, aí funcionava da seguinte maneira, mano. O cara que devia, tu tinha o telefone dele, da mãe dele, do orelhão mais próximo da casa dele e dos dois vizinhos de porta, mano. Porque se você ligasse pra casa do cara, o cara nunca ia atender. Que enfim, ele era um caloteiro profissional. Aí, beleza, né? O cara, provido desses recursos e tal, ia atrás. E o pior, porque tinha uma parada, que como você trabalha com cobrança, você não pode humilhar o cara em público. Que o que é você humilhar? É você dizer pra qualquer pessoa que o cara tá devendo. Vamos dizer, eu ligo pra mãe dele, ei, minha senhora, ó, fale com o garotão lá que ele tá devendo aqui, a gente vai ter que pagar. Se você falar qualquer coisa desse tipo, é caracterizado como se fosse, se você estivesse denegrindo a imagem do cara, insinuando que o cara é caloteiro e o cara, além de não lhe pagar, poderia lhe processar, né? Aí, beleza. Aí o cara ficava lá na peita e você conseguia falar com o cara. Aí, bicho, teve um cara lá que ele era... Esse bicho era comédia demais, mano. O cara ligava lá pra ele e tal. Ei, cara. Ei, meninão. E o dinheiro aí, tu comprou lá na loja tal e... E não pagou, e como é que fica? Cara, não, mano. É porque o negócio tá difícil, eu tô devendo em muito canto. O cara, eu tô vendo aqui. Tua lista aqui, se a turma fosse imprimir, o prejuízo de papel não era pouco, não, né? E tal. Não, mano. Mas também a culpa não é minha, não, mano. A culpa também é de vocês. Eu, como é que é? Não, mano. É porque eu tô trabalhando agora da seguinte maneira. Eu recebo dinheiro no começo do mês. Aí eu fico lá perto do telefone. Primeiro cara que me ligar cobrando, eu pago. Eu não consegui ligar, fica pro outro mês. É mesmo, é. É, bichão, mas como é que eu sei que eu não sou o primeiro que tô te cobrando? Esse bicho fez aquela pausa dramática, né? Rapaz, as contas. Aí ele, bicho, é mesmo, né? É, mas paga aí, mano, não sei o quê. Ficar com o nome limpo na praça e tal. Esse bicho, não, mano, pois vamos fazer uma parada aqui. Eu vou pensar no número. Se tu acertar, eu pago a dívida. Ai, foi exatamente isso que eu pensei mais dentro. Esse bicho é da turma do Manel, né? E tal. Ah, não, mano, vamos lá de novo. Como é que tu quer que vai ser uma parada dessa se o teu nome já não anda muito bem na praça e tal, e a probabilidade de tu me enrolar aí é imensa. Aí, não, mas pois então vamos fazer o contrário aí. Tu pensa num número de 0 a 20, sei lá. Se eu acertar, eu pago no outro mês. Se eu errar, eu te pago agora, eu vou aí no outro dia. Ah, beleza, né? Como esse bicho já tinha um histórico de... calotes exorbitantes, o cara era profissional nessa área. Não, vai lá, tô imaginando aqui um número. Aí não é que o filho da puta acertou, mano? O bicho era foda, mano. O bicho não errava uma, mano. Aí, uma putaria. Aí depois disso, eu falando, contando a história pros outros colegas lá de escritório aí. Mas o pilantra ali me enrolou, mano, de novo, não sei o que e tal. Os caras, esse bicho parece que é paranormal, mano. Paranormal. Ele sempre inventa essa parada aí do cara acertar o número, mano. E esse bicho nunca erra, mano. Eu sei que se o cara for nesse escritório aí até hoje deve ter a dívida desse bicho aí rolando. Agora, calotezão doideira ali que eu tive nesse negócio de videogame. Eu tinha comprado um Xbox 360, né? Falcon. Aí, tranquilo. Ah, mas é isso, mas tu tá aí no movimento, mano. Peraí. Aí. Aí eu... Beleza. Aí eu falando com um amigo meu que tinha comprado Xbox também. Aí ele, bicho, esse bicho disse assim: sim, bichão, tu sabe ali da parada das três luzes das trevas? Aí o cara, não, como é que é isso e tal, não sei mal o quê. Máxima dos amigos é isso aí, né? Que o cara espera o cara comprar o videogame pra alertar dessa porra. Pois é. Aí ele... Não, mano, ele me explicou, né, como era. Que o bicho queimava, não sei o quê. Aí é mesmo, mano. O diabo é isso, mano. Que putaria é essa? Aí o cara disse: não, mano, se eu fosse tu, eu vendia logo esse Falcon aí. Comprava um PS3. Te dou 200 conto agora. Aí eu, bicho, mano, é mesmo, né? Aí ele: é, mano, se tu quiser comprar o PS3, é melhor tu fazer isso. Aí eu... É, beleza. Aí eu fui vender, né, o Xbox. Aí eu consegui uma venda, mano, de um cara pelo Orkut. Eita, porra. Aí, beleza. Aí o cara foi pegar lá na empresa que eu trabalhava. Aí foi 1.000 conto, mano, que eu consegui vender o Xbox. Aí eu, não, como eu não jogava muito, o bicho tava zerado, né? Aí, beleza, controle tudo zelado, tudo lá, normal. Aí... Mas mano, tu também é meio louco, mano. Tu podendo ter marcado naquela lanchonetezinha da esquina, tu diz logo onde é que tu trabalha, mano. Tu devia ter pedido umas dicas pro Telos, mano. Porque esse teu nível aí de calote, puta que pariu, mano. Ah, é porque ele me deu essa notícia, eu achei que ele tava... Ele ia morrer, mano. Ah, mas foi sem querer, mano. Porque eu tinha vendido Xbox... Aí, cara, um mês depois vem no Orkut me enviando uma mensagem: ei, pilantra, um não sei o quê. Um mês. Aí eu, o que foi, mano? Aí o cara, não sei o quê. Tu me vendeu Xboxão quengado e tal, o bicho deu as três luzes. Só o cara assim: Joel Suk offline. Aí, na época eu tinha... Na época eu tinha comprado o PS3, aí coloquei as fotos tudo no Orkut. Ixi, aí o cara pegou lá, né? Mal passo PS3 aí, né, bichão? Aí eu, que diabo é isso, mano? O que foi que aconteceu aí, mano? Ele, ah, não sei o que, tava jogando. O bicho deu as 3 RL, não sei o que. Aí eu, bora, e aí? Como é que vai fazer? Rapaz, sei não. Se fudeu, mano. Aí eu, ei, mano, mas tu jogou quanto tempo? Aí, né, não sei o que, jogava uma hora, aí parava, não sei o que. Caralho. É que um outro amigo, mano, que morava perto dele, disse, mano, que esse bicho saía do... Esse bicho se acordava, ligava o Xbox, só parava quando ia pra faculdade. Ah, bichão, gaiato. Sim, o cara não te ameaçou de morte nem nada, não, mano. Disse que ia lá tocar o terror no teu trabalho. Na época que ele me disse isso, eu achei que ele tava... perigando a levar um sacode. Doido, mano. O cara me enviou até macumba, mano. Pelo Orkut, o bicho enviou umas fotos duas galinhas pretas e tal. Mas aí fica a dica, mas se você for fazer qualquer transação comercial que tenta pra dar uma merda dessa, mas não marque na sua casa nem no trabalho, não, mano. Tem que parar. E cuidado com o Orkut também, né? Pra não receber a macumba também. Pois é. Eu tinha chamado meio mundo pra quebrar o Joel, mano. Não existe não, mano. O cabo dá 1.000 conto e o bicho queimava. Puta que pariu, né, mano? Tá doido, é, mano? Tu não tem a sorte do cabo não te conhecer, né? Ou melhor, de ele ser um cara normal, né? Vamos, se fosse um pilantroso, tu tinha se lascado. Tem a sorte que é onde o cara onde tu trabalhava, o cara tinha que passar por uma guarita, mano. Porque se fosse o cara enxergasse ali pelo vidro da loja. Uma guarita. Sério. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Agora tem um malaca, mano, na faculdade. Eu acho que o Neto conheceu isso aí. Ah, mas esse bicho era um professor? É. Eu ouvi os migué desse cabocão. Meu irmão, mano, o cara estudava, era professor da nossa faculdade, né? Isso no primeiro semestre, o cara entrou meio inocente e tal. Aí o cara pensava que o cara era um ninja, mano, na informática. Esse bicho andava encapuzado, né? Isso na aula de designer, o cara não sabia nem o que diabo era Corel, o cara mandando o cara fazer tutorial de fazer bandeira do Brasil, mano, Corel. Vixe, é triste, viu, mano? Bandeira do Brasil foi cruel, viu, mano? Que pariu. Brasil, aí sim, mas não juntou uns alunos pra dar umas porradas nesse bicho, não, mano. Eu sei que foi o semestre todinho, mas esse bicho. Na bandeira do Brasil. Esse bicho. Dando os miguezão ali. Dos países tudinho, né? Esse bicho dizendo que era foda no Java, dizendo que tinha mais de 8 certificações de Java e tal. Aí todo mundo, é, beleza, né? O cara só vendo o migué desse bicho. Ele disse que tinha um curso de programação. Aí que vem um golpezão massa, viu? Do Nairo. Foi fazer, foi, mano. Na época, o nosso grupo, ele... Os caras estavam doidos pra estudar programação de jogos. Aí ele ouvindo as conversas, assim, de longe. E aí é outra dica, mas o cara que é caloteador, ele sempre tem a audição mais aguçada. Ele capta a oportunidade de longe, mano. Aí ele ouvindo a conversa e disse, ei, vocês estão interessados em curso de jogos? Todo mundo dizendo, é, não sei o que, a gente tá pretendendo estudar jogos e tal. Aí o cara disse, não, meus amigos, mas eu tô no meu curso aqui, eu tô criando um curso de desenvolvimento de jogos em Java e tal. Aí todo mundo ficou interessado, né, no cara. Vixe, mano, o cara ali vai... Esse cara ainda acredita. Não, isso no começo, mano. Não, mas no começo, que começo, mano? O começo foi vocês na bandeira do Brasil, pois mano. É. Aí o cara... Aí todo mundo, é, mas como é essa parada aí e tal, não sei o quê. Aí ele explicando o que ia fazer, não sei o quê. Aí tava juntando as turmas. Aí já tinha um monte de... Vale lembrar que nessa época aí ninguém era totalmente leigo em desenvolvimento de jogos, não. O cara tinha uma noção bem razoável, só não tinha a prática de produção. Pois é. Aí o cara vendo a oportunidade disse, né? É, não sei o quê, vou criar. Só falta as turmas e tal. Aí no nosso grupo tinha uns 10 caras querendo estudar isso aí. Aí beleza, vamos... Aí tem um amigo nosso, cara, que ele é design em 3D, né? Mas ele faz coisa, faz com 3D, AutoCAD, né? No Max 3D. Não, ele faz no 3D Max. O professor, mano, esse cara, ele chamou esse bicho, mano, pra dar aula de desenvolvimento de personagem, mano, no curso dele. Aí no outro dia da faculdade, ele chegou lá. E aí, galera, arrumei uma proposta de emprego e tal no curso. Aí, vixe, mano, qual foi essa aí? Não, mano, um curso de desenvolvimento de jogos, não sei o quê. Vou dar aula de desenvolvimento de personagens e tal. Aí vai ser massa. Aí, vixe, mas é mesmo? Qual é esse curso aí? Não, curso do professor tal, ó. Meu cabe isso aí, mano. Aí só os caras dizem, vixe, meu irmão, tu se fudeu. Aí todo mundo, diabo é isso, mano. Como é que tu vai dar aula pra gente, mano? Se tu tá no nosso grupo e tal. Aí o cara é, não, mano, mas vocês iam fazer esse curso. Não, mas pera aí, o que eu me lembro, deram uma parada assim desse curso aí do... Hadouken! Hadouken! Tinha umas métricas de trabalho chinesas, mano. E esse bicho queria fazer uma porra dessa, ele queria arranjar uns otários barra aluno que pagassem pra ele ensinar a produção de jogos. Tu disse que não conheceu o cara, que baitola é essa? Não, é porque nessa época eu não estudava não, mas eu frequentava a por causa dessa parada de desenvolvimento de jogos. Aí ele queria que os alunos pagassem pra ele ensinar, até aí tudo bem. Só que ele queria ensinar fazendo os caras produzirem jogos pra ele vender. É, pois é. Pior é isso aí, velho. Ele queria, em outras palavras, que o cara pagasse pra trabalhar pra ele pelo um conhecimento que ele nem tinha, mano. Eu sei, sim, mas tem muito cabo esperto nesse mundo, né, mano? Aí tu, mano, tira, mano, que se um homem desse chegasse na China, ele faria uma fortuna, mano. A galera começou a perceber os miguezão dele, né? Aí, aí todo mundo ali, botou, não sei o que, vamos foder. Hadouken! Eu sei que... Os caras andando com as blusas, né? Hadouken! Filha da puta. Eu sei que um mês depois esse bicho foi demitido da faculdade. Mas depois disso, mano, ele ainda tentou pegar umas pessoas aí com negócio de vendas de motos. E que a galera vai fabricar essas motos pra ele vender também, né? Tô dizendo, mas esse bicho leu o livro do empreendedor chinês, mano, e dominou o mercado, mano, por aqui. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! Nessa mesma universidade aí, o Theolus também estudou, né? Sim. É beleza, né? O cara até aí tudo bem, né? O Theolus, aluno universitário. Esse bicho já cursou em 5 cursos, né? É beleza. Aí essa universidade aí, se eu não me engano, o cara recebia um boletozinho, né? Com as faturas. É. Uma parada dessa. Pra pagar, né? Certo. Sim. Aí, aliás, era a mulher que ia na sala, né? Eu acho, pra entregar o boleto. Eu sei que tinha um boleto aí que o cara tinha que pagar, né? Aí beleza, né? Aí o cara assim, né, e tal. Aí tinha também um lance, que raramente o Theolus aparecia na faculdade, né? Vamos dizer, o cara tinha aula de segunda a sexta, se o Theolus aparecesse 2 dias na semana era muito. Aí tudo bem, né? Aí o cara assim, aí Theolus, mas tu tá pagando a faculdade? Ele, vixe, é mesmo, né? Tem que pagar, eu vou atrás de pagar. Aí beleza, né? Aí pagou, passou um mês, ó, o cara. E aí, tá, como é que tá ele, mano? Diz aí que eu esqueci, mano, de pagar a faculdade. Aí foi, não, mas foi, meu, tava com dinheiro até esqueci, mas no outro mês eu pago. Aí tá certo, né? Aí o cara continuou lá frescando e tal, aí no outro mês, a mulher chega lá na sala, ei, mano, aqui é esse tal de Theolus. Aí não apareceu hoje por aqui, não. Ele aparece e fala, não, beleza, se vocês virem ele, peço pra ele aparecer lá na tesouraria e tal, aí tudo bem, né? Aí você, então, pra mulher lá na tesouraria tava perguntando por ti, mano, tu não pagou a porra da faculdade não? Vixe, mano, disse é que eu esqueci de pagar de novo. Aí foi, não, mas foi, meu, tava com dinheiro aqui na mão e me esqueci, ó. Eu sei que quando é na outra semana, esse bicho aí, mano, diz aí que a faculdade botou um advogado atrás de mim. Aí como é, mano? Aí vamos dizer, a dívida do Theo, que era tipo uns 600 conto, mano, e já tava em 3 mil reais. Teria. Não, vixe, mano, mas como é que tu vai fazer essa parada aí, mano? Vai ter que pagar, né? É esse bicho, não, paguei a porra, não sei o que, mano. É, dou 3 mil conto, mano, e tal. Aí sim, menina, mas tu sabe que se não pagar o cara vai te processar, né, e tal. Aí como é que tu vai fazer? Não, não vou pagar, não. E o mais putaria, mano, é que esse bicho não pagava e continuava indo pra aula, numa boa. Eu sei que o Theo concluiu o curso, ficou devendo quase 32 mil reais à faculdade. Oh, doido! E a faculdade nunca vê esse dinheiro aí. Tá dizendo que é mentira, tu, isso aí, pô? Não, tu tá aumentando, irmão. Tá mentindo, não, mas tá aumentando. Ah, você deu um calote na instituição de ensino, já você estudou de graça, não pagou. Mas eu não concluí e eu ainda. E por incrível que pareça, eu sei exatamente quanto é o valor da dívida, porque ligaram pra cá, mano. Desgraçado! Ele me roubou e fugiu! O meu pai, bicho. Esse bicho já deu um calotezão federal num cara aí. Essa história do pai do João é massa. Estaria com o meu pai, bicho, na época. Alguns anos atrás, esse bicho comprou um Fusca, né? O Fusquinha branco e tal, lá. Já tinha consertado várias vezes o Fusca, porque sempre dava pau. Aí ele... Não, irmão, eu vou vender esse caralho, não sei o quê. Essa merda desse Fusca só tá me dando prejuízo. Vou passar pra... Porque Fusca é sempre assim, né? Vou passar pra frente e comprar outro carrozinho melhor, tal, não sei o que. Aí, mano, o cara, ele foi vender, né, o Fusca e tal. Mas só uma historinha paralela, mano, que eu me lembro que o Fusca, mano, eu tentei dirigir, a embreagem era dura, mano. Meu irmão, parece que o cara tava pisando, era numa pedra, mano. Aí ele foi vender, tava negociando com um cara aí, um véizão, ó. A embreagem do Fusca parei demais, ó, mano. Aí, o velho, bicho, Fuscazinho e tal. Aí, foi vender a 3 mil reais o Fusca. Quem gada zona foda aí. Aí o cara, não, eu dou 1.500 e tal. Aí o meu pai, não, aceito. Não, mas teu pai também é um negociantezão primeiro, viu, mano? O cara, não, 1.500, hein? Tinha as negociações estilo Homer Simpson, né? O cara pega o dinheiro e sai correndo. 3 mil aí, cortou pra 1.500 a primeira. O cara, ele, o meu pai tinha oferecido 3 mil. Aí o cara, o velho disse assim, eu dou 1.500 agora. Aí o meu pai foi me dar aí. Vixe, mas essa daí é aquela história que teu pai vendeu o carro sem motor, foi? Aí, cara, o meu pai pegou o dinheiro e botou no bolso. Aí o cara disse assim, não, pois bora dar uma volta aqui no Fusca. Aí o meu pai, beleza. Aí os dois entraram no Fusca, né, eu tava no banco de trás. A gente nas ruas aqui perto de casa, aí o cara passou numa lombada assim, né? Aí quando o cara passa, a gente só sente a traseira do carro arriando, né? Assim. Só o cara olhando pra trás, é o escapamento, né? Lá. Vixe, compadre, já foi isso aí. Quando ele abriu assim a parte do motor, que o motor do Fusca é na parte de trás, né, do carro, aí eles abriram, aí o motorzão tinha arriado no chão, já tava arrastando no chão. Eita, porra. Eu não sei, velho, que meu pai ainda conseguiu vender, mas porra do Fusca, velho. É isso, velho. Você quer dizer que teu pai pode vender palha, o caso de palha pegando fogo, né? Cara, essa daí foi foda, viu? Ah, pois é, o cara... Ah, mas eu quero meu dinheiro de volta. Aí meu pai, ah, que dinheiro? Pariu, mano. Já o Mané, ele tem sua meta. Não pode ver nada, aquele cagueta. Mané é um homem que moral não tem. Vai pro samba, paquera e não ganha ninguém. Está sempre dura, um cara azarado. E também puxa o saco pra sobreviver. Tiroro, porém o Oremona toqueiro, Ixuado suíra, Nada tire meco, Unere, Asayaku, Aranemone toqueri, Tira meno maceio. Ha, ha, Ciclo da guacaba, Tira, Ora Paula, ligar e dar e dar Ora Paula, Ora Paula, ligar e dar e dar Ora Paula, para dar e dar e dar e dar e dar e dar Hasta la vista, baby.